Fecheiro 6, página 43, capítulo 4. Sonhada. Está demasiado escuro para haver calor, ou talvez demasiado calor para esta escuridão. Um dos dois elementos está deslocado. Rastejo para trás de um arbusto, um chaparral raquítico a exalar a água que ainda remanesce no meu corpo. Passaram 15 minutos desde que o carro saiu da garagem. Não se acendeu qualquer luz. A porta de vidro deslizante está corrida uns 5 centímetros, permitindo ao refrigerador de ar executar a sua função. Consigo imaginar o toque do ar fresco e úmido que sopra pela grelha. Quem me dera que chegasse aqui. O meu estômago range e retrai os músculos abdominais para abafar o som. O silêncio é tão profundo que propaga qualquer murmúrio. Tenho tanta fome. Existe uma outra carência ainda mais forte, outro estômago faminto, escondido em segurança, muito longe, na sombra, a aguardar sozinho, na gruta acinzentada, que é a nossa casa provisória. Um lugar esconso, talhado na rocha vulcânica. O que fará ele se eu não voltar? Toda a pressão da maternidade, sem nenhum saber ou experiência. Sinto-me tão horrivelmente impotente. Jamie tem fome. Não existem outras casas próximas. A minha observação prolonga-se desde que o sol ainda abrasava o céu e também não me parece que exista um cão. Ergo-me da posição agachada, com os músculos das pernas a gemer de contrariedade, mas mantenho-me dobrada pela cintura, tentando não ultrapassar o arbusto. O caminho que sobe para as terras alagadiças é de areia macia, um carreiro esbranquiçado à luz das estrelas. Na estrada não se ouve o barulho de carros. Sei o que vão pensar quando regressarem aqueles monstros com o aspecto de um casal na casa dos 50 e poucos anos. Saberão exatamente quem sou e a busca começará de imediato. Preciso de estar já muito longe. Desejo ardentemente que tenham ido passar a noite à cidade. Acho que é sexta-feira. Eles conservam os nossos hábitos de uma forma tão perfeita que é difícil dar pela diferença. Foi assim que começaram por nos vencer. A vedação em redor do pátio só dá pela cintura. Passo de por cima com facilidade e em silêncio. No entanto, o chão é de gravilha e tenho de caminhar com cuidado para impedir que a pressão do meu corpo a faça chocalhar. Consigo chegar ao patamar de pedra do alpendre. Os estores permanecem abertos. Basta-me a luz das estrelas para perceber que as salas estão despojadas de movimento. Este casal gosta do estilo espartano e eu congratulo-me por isso. Faz com que seja mais difícil alguém esconder-se. Claro que também não permite que me esconda, mas de qualquer forma já é tarde no que toca à possibilidade de me esconder. Começo por deslocar a porta exterior e depois a porta de vidro. Ambas deslizam em silêncio. Pouso o pé cuidadosamente sobre o mosaico. Mas o gesto resulta apenas de um hábito. Ninguém está aqui à minha espera. O ar fresco parece que vem dos céus. A cozinha fica à esquerda. Consigo avistar o brilho dos balcões em granito. Tiro a mochila do ombro e começo pelo frigorífico. Há um momento de ansiedade quando a luz se acende ao abrir-se a porta. Mas logo descubro o botão e mantenho-o travado com o dedo do pé. Não vejo nada. Não tenho tempo para esperar que a visão se adapte. Deixo-me conduzir pelo tato. Leite, fatias de queijo e restos numa caixa plástica. Espero que seja aquele frango com arroz que os vi cozinhar para o jantar. Esta noite vamos comê-lo. Sumo, um saco de maçãs, cenouras bebé. Vão durar até amanhã. Precipito-me para a despensa. Necessito de coisas que se conservem mais tempo. Enquanto arrebato tudo o que posso, vou conseguindo ver melhor. Bolachas com pepitas de chocolate. Sinto vontade de abrir a embalagem aqui mesmo. No entanto, cerro os dentes e finjo não sentir a contração de estômago vazio. A mochila fica pesada, depressa demais. Isto apenas dará para uma semana, mesmo que tenhamos cuidado. E não me apetece ter cuidado. Apetece-me empanturrar-me. Atafulho os bolsos com barras de cereais. Mais uma coisa. Corro para o lava-louça e volto a encher o cantil. A seguir, coloco a cabeça debaixo da torneira e bebo convulsivamente do jato de água. O líquido provoca barulhos esquisitos ao atingir o estômago vazio. Agora que o trabalho está feito, o pânico começa a tomar conta de mim. Quero sair daqui. A civilização é letal. Olho para o chão enquanto saio, preocupada em não tropeçar com a mochila pesada. Razão que me leva a ignorar a silhueta escura no pátio até pousar a mão na porta. Ouço-a a soltar uma praga em voz baixa, ao mesmo tempo que a minha boca deixa escapar um guincho de medo imbecil. Dou meia volta para correr com todas as forças em direção à porta da frente, esperando que a fechadura não esteja trancada, ou que pelo menos não ofereça resistência. Não chego a dar dois passos até umas mãos rudes e duras me arrebatarem pelos ombros, puxando-me com violência contra o corpo de um desconhecido, demasiado grande e demasiado forte para ser uma mulher. A voz grave prova-me que estou certa. Uma palavra e estás morta. Ameaça-me num tom desabrido. Fico apavorada ao sentir uma lâmina fina e aguçada a pressionar-me a pele debaixo do queixo. Não compreendo. Não me devia ser dada uma segunda oportunidade. Quem é este monstro? Nunca ouvi falar de nenhum que infringisse as regras. Respondo da única maneira de que sou capaz. Vá, atiro-lhe enraivecida e de dentes cerrados. Acaba já com isso. Não quero ser uma parasita nojenta. Espero pela navalha e o meu coração bate de dor. Cada batimento tem um nome. Jamie, Jamie, Jamie. O que te vai acontecer agora? Que esperteza! Resmunga o homem em voz baixa e não creio que se dirija a mim. Deve ser uma batedora e isso quer dizer que há uma cilada. Como é que eles sabiam? O aço desaparece da minha garganta apenas para dar lugar a uma mão dura como ferro. Mal consigo respirar debaixo daquela tenaz. Onde são os outros? Inquire ele apertando-me mais. Sou só eu. Riposto num tom áspero. Não o posso conduzir até ao Jamie. O que fará ele quando eu não voltar? O Jamie tem fome. Lanço o meu ombro contra o ventre dele, o que me magoa de verdade. Os músculos abdominais do homem têm a mesma dureza da mão, o que é muito estranho. Músculos como estes são produto de uma vida de privações ou de obsessão, e nenhuma delas é sintomática dos parasitas. Ele nem sustém a respiração com o meu golpe. Espeto-lhe o calcanhar no peito do pé, desesperada. Isto apanha-o desprevenido e falo vacilar. Desprendo-me bruscamente, mas ele lança a mão à minha mochila e puxa-me de novo contra ele. A mão fecha-se mais uma vez em torno do meu pescoço, com rudeza. És muito agressiva para uma ladra de cadáveres, amante da paz, não achas? As palavras dele não fazem sentido. Pensava que os alienígenas eram todos iguais. Afinal, parece que também têm os seus malucos. Torço-me e arranho na tentativa de afrouxar o aperto dele. Cravo-lhe as unhas no braço, o que apenas o leva a apertar mais a garganta. Eu vou matar-te, minha ladra de corpos, desprezível. Não estou a fazer bluff. Então mata. De súbito ele sustém a respiração e pergunto a mim própria se algum dos meus membros em movimento lhe teria tocado. Não me apercebo de nenhuma outra contusão. Ele solta-se do meu braço e puxa-me o cabelo. Então é isso, vai cortar-me a garganta. Mentalizo-me para o golpe da navalha. Mas a mão afrouxa na minha garganta e os dedos remexem-me desajeitadamente na nuca, ásperos e quentes sobre a minha pele. Impossível, murmura o homem. Algo cai ao chão com um baque. Ele deixou cair a navalha. Tento pensar numa maneira de a apanhar. Talvez se me deixar cair. A mão no meu pescoço não está suficientemente apertada para suster um esticão que me liberte. Acho que senti onde ela aterrou. De súbito, ele faz-me dar meia volta. Ouve-se um clique e uma luz encadeia-me a vista esquerda. Sustenho a respiração e tento desviar-me instintivamente. O homem aperta mais o cabelo. A luz cintila sobre o meu olho direito. Não posso acreditar, murmura ele. Ainda és humana. Com as mãos, agarra-me o rosto de ambos os lados e antes que me consiga libertar, os seus lábios pousam com força na minha boca. Fico gelada por meio segundo. Nunca ninguém me beijou na vida. Nunca com um beijo a sério. Apenas os beijos leves dos meus pais, no rosto ou na testa, há já tantos anos. Isto era algo que pensava nunca vir a sentir. Embora não saiba muito bem definir a sensação. Há demasiado pânico, demasiado temor, demasiada adrenalina. Atiro o joelho para cima numa estocada violenta. Ele abafa um som ofegante e eu liberto-me. Em vez de correr de novo para a frente da casa, conforme ele prevê, mergulho por baixo do braço dele e precipito-me em direção à porta aberta. Parece-me que consigo batê-lo, mesmo com a minha carga. Comecei com um passo de avanço e ele continuava a gemer. Sei por onde vou. Não irei deixar um rastro que ele possa ver na escuridão. Consegui não deixar cair a comida, o que é bom, mas acho que as barras de cereais se perderam. Espera, berra ele na minha direção. Cala-te, penso eu, mas não lhe grito nada em resposta. Ele corre no meu encalço. Percebo que a sua voz está mais próxima. Eu não sou um deles. Claro, corro a toda a velocidade com os olhos pregados no chão. O meu pai costumava dizer que eu corria como uma chita. Fui a mais rápida da equipa de atletismo em pista, a campeã estatal, antes de o mundo acabar. Ouve-me. Ele continua a gritar a plenos pulmões. Olha, vou provar-te. Para e olha para mim. Nem penses. Rodo sobre mim própria para sair do paul e lanço-me em direção às árvores da mesquita. Pensava que não tinha sobrado ninguém. Por favor, tenho de falar contigo. A voz dele apanha-me de surpresa. Está demasiado próxima. Desculpa ter-te beijado. Foi uma coisa estúpida. É que ando sozinho há demasiado tempo. Cala-te. Não digo isto em voz alta, mas sei que ele ouviu. Está a aproximar-se. Até hoje nunca me tinham conseguido ultrapassar. Puxo ainda mais pelas minhas pernas. Ouço um grunhido a cortar-lhe a respiração, logo que ele também começa a acelerar. Uma coisa grande abate-se sobre as minhas costas e caio ao chão. Sinto o sabor da terra na boca e fico imobilizada por um vulto tão pesado que mal consigo respirar. Espera, um minuto, pede ele ofegante. Desloca o peso do corpo e faz-me dar meia volta. Assenta-me as costas no chão e entala-me os braços com as pernas. Está a esmagar-me a comida. Emito um grunhido e debato-me para tentar sair de debaixo dele. Olha, olha, olha, pede ele. Tira um pequeno cilindro do bolso das calças e roda-o no topo. Este dispara um feixe de luz. O homem vira a lanterna em direção ao seu rosto. A luz empalidece-lhe a pele. Põe em relevo as maçãs do rosto proeminentes, a rodear um nariz longo e fino e o queixo bem definido e quadrangular. Distendo os lábios num sorriso rasgado, mas consigo perceber que eles são carnudos para um homem. Tem as sobrancelhas e as pestanas douradas pelo sol. Contudo, não é isso o que ele me mostra. Sob a luz, os olhos dele, claros, transparentes, em tons de terra de siena, não refletem mais do que o brilho humano. O homem faz deslocar a luz entre o olho esquerdo e o direito. Estás a ver? Estás a ver? Sou como tu. Deixa-me ver o teu pescoço. A minha voz está impregnada de dúvidas. Não me autorizo a acreditar que não é mais do que um truque. Não estou a perceber a charada, mas tenho a certeza de que haverá uma. Já não há qualquer esperança. Ele comprime os lábios. Bem, isso não vai, de facto, ajudar muito. Os olhos não chegam. Tu sabes que não sou um deles. Por que não me mostras o pescoço? Porque tenho uma cicatriz, confessa. Tento mais uma vez escapar-me ao peso do homem e ele imobiliza-me o ombro com a mão. Infligia a mim mesmo, explica. Acho que fiz um bom trabalho, embora me tivesse doído como o diabo. Não tenho uma bela cabeleira dessas a tapar o meu pescoço. A cicatriz ajuda-me a passar despercebido. Sai de cima de mim. Ele hesita e a seguir põe-se de pé com um movimento ágil, sem recorrer ao apoio das mãos. Estende-me uma delas com a palma virada para cima. Por favor, não fujas. E também era bom que não me desses outro pontapé. Permaneço imóvel. Sei que ele me apanha se tentar fugir. Quem és tu? Pergunto-lhe em voz baixa. Ele lança-me um grande sorriso. Chamo-me Jared O. Já não falo com um humano há mais de 2 anos, pelo que devo parecer-te certamente um bocado maluco. Desculpa-me, por favor. E já agora, diz-me o teu nome. Melanie, respondo num sussurro. Melanie, repete ele. Não consigo dizer-te o quanto fico contente por te encontrar. Agarro com força na mochila, sem deixar de o fitar. Ele estende-me a mão devagar e eu agarro-a. Só quando vejo a minha mão a entrelaçar-se na dele por vontade própria é que reconheço que acredito no que me diz. Jared ajuda-me a levantar e continua a apertar-me a mão quando já estou de pé. E agora? Pergunto à defesa. Bom, não podemos ficar aqui mais tempo. Acompanhas-me até à casa? Deixei lá a mochila. Chegaste ao frigorífico primeiro que eu. Abano a cabeça. Ele parece aperceber-se do meu estado fragilizado e de como estou prestes a sucumbir. Então, esperas aqui por mim? Pergunta-me gentilmente. Não me demoro nada. Deixa-me ir buscar mais comida para nós. Nós? Acreditavas mesmo que ia deixar que me abandonasses? Vou seguir-te, mesmo que me digas para não o fazer. Não desejo abandoná-lo. Eu, como posso deixar de confiar completamente em outro humano? Somos família. Ambos pertencemos à Irmandade em extinção. Eu não tenho tempo. Preciso de ir para muito longe. E o Jamie está à minha espera. Não estás só? Observa ele. Pela primeira vez, deixa transparecer alguma insegurança. O meu irmão tem apenas 9 anos e fica muito assustado quando me ausento. Vou levar metade da noite até chegar. Ele vai pensar que me apanharam. Tenho tanta fome. Como se ilustrasse o meu desabafo, o meu estômago range ruidosamente. O sorriso regressa ao rosto de Jared, ainda mais luminoso que antes. Será que uma boleia ajudava? Uma boleia? Repito. Vou propor-te um acordo. Esperas aqui enquanto arranjo mais comida. E a seguir levo-te para onde quiseres no meu jipe. É mais rápido do que ir a correr. Mais rápido até do que tu a correres. Tens carro? Claro. Como pensavas que tinha vindo até aqui? Penso nas 6 horas que demorei a chegar a este sítio. E a minha testa franze. Vamos regressar para junto do teu irmão em tempo recorde. Garante Jared. Não sais daqui, está bem? Aceno com a cabeça em jeito de concordância. E come qualquer coisa, por favor. Não quero que o teu estômago nos denuncie. Exibe um sorriso irónico e os olhos dele franzem-se, acentuando as rugas disseminadas a partir dos cantos. O meu coração bate com violência e sei que ficarei à espera de Jared, mesmo que ele demore a noite inteira. Ele continua a pegar-me na mão. Solta lentamente, sem desviar o olhar do meu, recua um passo e depois para. Não me dês um pontapé, por favor, suplica, enquanto se debruça e me agarra no queixo. Volta a beijar-me e desta vez eu sinto. Tenho os lábios mais macios que as mãos e quentes, mesmo em plena noite cálida do deserto. Uma nuvem de borboletas esvoaça descontrolada no meu estômago e suspende-me a respiração. As minhas mãos dirigem-se a ele por instinto. Toco-lhe na pele tépida da face, no cabelo áspero e na nuca. Os meus dedos deslizam sobre uma linha de pele repuxada, uma estria em relevo abaixo do cabelo. Grito. Acordo, alagada em suor. Mesmo antes de estar completamente desperta, já tinha os dedos sobre a nuca, percorrendo a pequena linha provocada pela inserção. Dificilmente conseguia sentir a pequena cicatriz rosada com a ponta dos dedos. Os medicamentos utilizados pelo regenerador tinham cumprido a sua função. A cicatriz de Jared, mal sarada, nunca tinha sido um disfarce muito convincente. Acendo bruscamente o candeeiro ao lado da cama, tentando controlar a respiração agitada, com as veias cheias de adrenalina devido àquele sonho realista. Um sonho novo, mas de certo muito semelhante a tantos outros que me perseguiam nos meses anteriores. Não, um sonho não, uma memória com toda a certeza. Ainda sentia o calor dos lábios do Jared sobre os meus. As minhas mãos remexeram no lençol amarrotado, sem pedir licença, à procura de algo que não conseguiam encontrar. Quando desistiram e caíram sobre a cama, inertes e vazias, o meu coração bateu de dor. Pestanejei para afastar a umidade indesejada dos meus olhos. Não imaginava como conseguiria aguentar isto muito mais. Como é que alguém sobrevivia neste mundo com corpos cujas memórias não permaneciam no passado, tal como deviam? Com emoções tão fortes que já se tornara impossível exprimir aquilo que eu sentia. Ficaria exausta no dia seguinte, só que estava tão desperta que sabia que iam passar várias horas até conseguir descontrair-me. Mais valia dedicar-me ao que tinha de fazer e dá-lo por terminado. Talvez me fizesse bem desviar a atenção de coisas em que preferia não pensar. Rebolei para fora da cama e caminhei num passo tropo em direção ao computador, um objeto isolado na secretária vazia. O ecrã demorou alguns segundos a irradiar a luz de vida e mais outros a abrir o meu programa de correio eletrónico. Não me foi difícil localizar o endereço da batedora. Tinha apenas 4 contactos: a batedora, o regenerador, o meu novo patrão e a mulher dele, a minha apaziguadora. Havia um outro humano com a minha hospedeira, Melanie Strider. Escrevi sem me dar ao trabalho de dirigir qualquer saudação. Chama-se Jamie Strider, é irmão dela. Durante um momento de pânico, fiquei estupefacta com o controle dela. Ao longo de todo este tempo, não imaginara sequer a existência do rapaz. Não porque ele não fosse importante para a minha hospedeira, mas porque ela o protegia mais ferozmente que outros segredos que conseguira decifrar. Teria ela mais segredos igualmente profundos e importantes? Tão sagrados que a levavam a protegê-los dos meus sonhos? Ela era assim tão forte? Os dedos tremiam enquanto teclava o resto da informação. Penso que atualmente é um adolescente jovem, talvez com 13 anos. Eles viviam num acampamento provisório que julgo ficar a norte da cidade de Cave Creek, no Arizona. No entanto, isso aconteceu há vários anos. Mas podes comparar um mapa com os traçados de que me lembrei anteriormente. Informar-te-ei, como sempre, caso saiba mais alguma coisa. Enviei a mensagem. Assim que ela seguiu, o terror dominou-me. Os Jamie, não. A voz dela na minha cabeça era tão nítida como se eu falasse alto. Estremeci de horror. Mesmo enquanto me debatia de pavor face ao que estava a acontecer, sentia-me dominada pelo desejo louco de enviar uma nova mensagem à batedora a pedir-lhe que me perdoasse por lhe transmitir aqueles sonhos disparatados, a dizer-lhe que estava meio ensonada, pedindo-lhe que não desse importância à mensagem idiota que lhe acabara de enviar. O desejo não era meu. Desliguei o computador. Odeio-te! Gritou uma voz colérica no interior da minha cabeça. Então talvez fosse melhor ir-te embora, respondi. A minha resposta em voz alta fez-me estremecer de novo. Ela não falava comigo desde os primeiros momentos em que aqui cheguei. Não havia dúvidas de que estava a ficar mais forte, tal como os sonhos. E já tinha a certeza de algo. No dia seguinte, teria de ir visitar a minha apaziguadora. Ao pensar nisso, os meus olhos encheram-se de lágrimas, de desencanto e humilhação. Voltei para a cama, tapei a cara com uma almofada e tentei não pensar em mais nada.